3601 para o estacionamento do 06. 3601 no portão 12 autorizado por posto de estacionamento, chama táxi. Chama táxi 3601. Bom dia, Oxané 6251, informação Kilo, no gate 11, autorização. Bom dia, Oxané 6251, para Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, para o POP. Pronto. Oxané 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. decola 35-0, primeira curva à direita, subida da L até a posição Lida, após direto posição Bridge. Em Bridge intercepta para o Zulu 1 no meio até Bravo até o Zulu, após voa direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 120.8, aciona 5537, aciona 6251. Autorizado Guarulhos 360, decola 10, direita da El Leda, Bridge, e uniforme do Luno 6, BHZ, Trivi. 208-5537. Correto, chame 251, chame campo por posto no mesmo. Camarão. Tá, 3061, 90 a bordo, 430, alterna com o fim, para ataque. Copiada, TAM 3601, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, deu ponto de espera 50, ajuste no 09, chame o ponto para decolagem, ponto de espera da 10, TAM 3601. Pátio, Índia e Alfa, ajustado no 09, chama pronto, ponto de espera, TAM 3061. Controle de aproximação de Salvador, bom dia, Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, passo 120, autorizado 710, voz da mata é aquilo. Bom dia, Whisky Bravo Whisky, isso para 2000 pés na chegada MAN, com ajuste 1019. 2019 na chegada MAN, Whisky Bravo Whisky. Velocidade fica a critério, Whisky Bravo Whisky. TAM 3061 no próximo, ponto 010 pronto. TAM 3601 autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 50 graus, 109. Livre decolagem 0, TAM 3061. Please give me the Tripulado 06, chama agora o controle 120 do Small 8, bom voo. 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3061 no Dael Leda. Dita 3601, subam e mantenham 360, saída da Elf, vigilância. Tá 360, tá 3061. Seria possível abrir direto de Dael ou Leda para o TAN 3061? Autorizado, Leda. Leda não entrou, obrigado, 3061. autorizou Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Whisky, Bravo Whisky, chame torre 1862, Pomposo. 1862, até já, obrigado. 3601, chame Recife, 1251, alternativa 13325. Passou externo, baixou e travou, whisky para whisky. Whisky para whisky, pouso autorizado na pista no zero, vento 17 a 0 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 10, whisky para whisky. Bravo Whisky tem autorizado ingresso na Juliette, contornando o pátio principal Whisky. Chame na Lima Whisky. Quente Whisky, por gentileza, chame na Lima.